Ficheiro 14, página 131. Nunca se envolvia nos casos de Mikkel com outras mulheres, mas esperava que aquela história entre ele e Harriet não criasse problemas na administração da revista. Não que estivesse verdadeiramente preocupada. Mikkel tinha um longo passado de relações terminadas, mas continuava a dar-se às mil maravilhas com a maior parte das mulheres envolvidas. Ser amiga e confidente de Mikkel Blomkvist era algo que lhe dava um prazer enorme. Completamente limitado em relação a certas coisas, Mikkel era, em relação a outras, tão incrivelmente perspicaz que quase parecia um oráculo. Mas nunca conseguira compreender o amor dela pelo marido. Era incapaz de perceber por que razão ela considerava Gregor Beckmann uma pessoa tão encantadora. Terno, interessante, generoso e, acima de tudo, sem nenhuma das características que tanto detestava na maior parte dos homens. Gregor era o homem ao lado de quem queria envelhecer. Tinha desejado ter filhos com ele, mas não fora possível e agora era demasiado tarde. Mas se tivesse de escolher um parceiro para a vida, não conseguiria imaginar alguém melhor e mais estável. Alguém em quem pudesse confiar tão cegamente e que estivesse sempre pronto a ajudá-la quando precisasse. Mikkel Blomkvist era muito diferente. Era um homem com traços de caráter tão mutáveis que por vezes parecia ter múltiplas personalidades. Como profissional, era obstinado e quase patologicamente focado no trabalho. Pegava numa história e trabalhava até ao ponto em que se aproximava da perfeição. E então atava todas as pontas soltas. Quando estava no seu melhor, era brilhante, e quando não estava tão bem, mesmo assim era muito melhor do que a média. Parecia ter um dom quase intuitivo para escolher a história que escondia um esqueleto no armário e pôr de lado a que redundaria numa peça vulgar e chata. Nunca se arrependera de trabalhar com ele, como nunca se arrependera de ter-se tornado sua amante. A única pessoa que compreendia a sua paixão sexual por Mikkel era o marido. E compreendia porque ela não receava discutir as suas necessidades com ele. Não era uma questão de infidelidade, mas de desejo. O sexo com Mikkel dava-lhe algo que nenhum outro homem conseguia dar-lhe, nem mesmo Gregor. O sexo era importante para ela. Perdera a virgindade quando tinha 14 anos e passara uma grande parte da adolescência numa frustrada procura de satisfação. Experimentara tudo, desde namoros desenfreados com colegas a um perturbado caso com um professor consideravelmente mais velho, sexo pelo telefone e fetichismo. Experimentara o que mais a interessava no erotismo. Tentara o sadomasoquismo e fora durante algum tempo membro do Clube Extreme, que organizava festas que não eram socialmente aceitáveis. Experimentara várias vezes sexo com outras mulheres. E desapontada, admitira que não era o seu género e que as mulheres não conseguiam excitá-la, nem de longe como um homem. Ou dois. Com o marido, explorara as possibilidades do sexo com dois homens, um deles dono de uma galeria famosa. E descobrira que qualquer dos seus dois parceiros tinha uma forte tendência bissexual. E que ela própria ficava quase paralisada de prazer quando sentia dois homens a acariciá-la e a satisfazê-la ao mesmo tempo, tal como tinha uma sensação de prazer difícil de definir quando via o marido ser acariciado por outro homem. Ela e Gregor tinham repetido a excitação, com o mesmo êxito, com um par de parceiros regulares. Não que a vida sexual dela com o marido fosse aborrecida ou insatisfatória. Acontecia apenas que Mikkel lhe proporcionava uma experiência completamente diferente. Tinha talento, era pura e simplesmente podre de bom na cama. Tão bom que parecia a Erika ter conseguido um equilíbrio perfeito, tendo Gregor como marido e Mikkel como amante para as ocasiões. Não conseguia passar sem qualquer deles e não tencionava ter de escolher entre os dois. E fora isto que o marido compreendera, que ela tinha necessidades para lá do que ele podia oferecer-lhe, mesmo sob a forma de seus mais imaginativos e acrobáticos exercícios no jacuzzi. Do que Érica mais gostava na sua relação com Mikkel era o facto de ele não mostrar qualquer desejo de controlá-la. Não era minimamente ciumento. E apesar de ela própria ter tido vários ataques de ciumeira quando tinham começado a andar juntos 20 anos antes, depressa descobrira que, no caso dele, não precisava ter ciúmes. A relação entre os dois baseava-se na amizade e, em questões de amizade, Mikkel era indefectivelmente leal. Era uma relação capaz de sobreviver às mais duras provas. Em todo o caso, aborrecia que muitos dos seus conhecidos continuassem a murmurar sobre a relação dela com Mikkel e sempre nas suas costas. Mikkel era um homem. Podia andar de cama em cama sem que ninguém arqueasse sequer uma sobrancelha. Ela era uma mulher. E o facto de ter um amante, ainda por cima com o consentimento do marido, e também o facto de se ter mantido fiel a esse amante durante 20 anos, dava tema para as mais interessantes conversas à mesa de jantar. Pensou um instante e então pegou no telefone e ligou para o marido. Olá, querido, o que estás a fazer? A escrever. Gregor Beckmann não era apenas um artista. Era, acima de tudo, professor de História da Arte e autor de vários livros. Participava frequentemente em debates públicos e era consultor de vários e grandes ateliês de arquitetura. Havia já um ano que estava a trabalhar num livro sobre a importância da decoração artística de interiores, explicando por que razão as pessoas se sentiam bem em certos edifícios e noutros não. O livro começara a ganhar contornos de um ataque ao funcionalismo que suspeitava Gregor ia causar furor. Como é que está a correr? Bem, vai fluindo. E tu? Acabei agora mesmo o último número. Vai para a gráfica na quinta-feira. Parabéns. Estou desfeita. Cheira-me que tens alguma engatada. Planeaste alguma coisa para esta noite? Ficavas muito aborrecido se eu não fosse para casa? Dá cumprimentos ao Mikkel e diz-lhe que anda a desafiar a sorte. Ele era capaz de gostar. Ok, então diz-lhe que és uma bruxa impossível de se desfazer e que vais acabar por envelhecer prematuramente. Isso já ele sabe. Nesse caso, tudo o que me resta é suicidar-me. Vou continuar a escrever até cair para o lado. Diverte-te. Erika ligou para Mikkel, que tinha ido à casa de Mia e Dag, em Enskede, para discutir alguns pormenores finais do manuscrito de Svensson e perguntou-lhe se estava demasiado ocupado ou se consideraria a possibilidade de massagear umas costas doridas. Tens a chave, disse ele. Faz de conta que estás em tua casa. Farei. Até já. Demorou 10 minutos a fazer o percurso a pé até à Bellmansgatan. Despiu-se, tomou um duche e tirou um café da máquina. Em seguida, enfiou-se na cama, nua e expectante. O máximo de satisfação para ela seria provavelmente uma ménage à trois, com Gregor e Mikkel, mas sabia que isso nunca iria acontecer. Mikkel era tão inflexivelmente hetero que ela gostava de provocá-lo acusando-o de homofobia. O interesse dele em homens era nulo. Mais uma prova de que não se pode ter tudo nesta vida. O gigante loiro franzia a testa irritado enquanto conduzia o carro a 15 km por hora por uma estrada florestal em tão mau estado que durante algum tempo julgou ter-se enganado no caminho. Começava a escurecer quando finalmente a estrada alargou e viu a cabana. Parou, desligou o motor e olhou em redor. Faltavam cerca de 50 metros. Estava na região de Stallarholm, não muito longe de Marifred. Era uma simples cabana dos anos 50 no meio de um bosque. Avistou, por entre as árvores, uma faixa de gelo do lago Malaran. Não conseguia compreender por que haveria alguém de querer passar o seu tempo livre num lugar tão isolado. Sentiu um súbito desconforto, mal saiu do carro e fechou a porta. A floresta parecia ameaçadora, como se estivesse a fechar-se à sua volta. Sentia que estava a ser observado. Começou a avançar para a cabana, mas ouviu um restolhar que o fez deter-se bruscamente. Olhou para o bosque. As sombras do crepúsculo adensavam-se. O silêncio era absoluto. Não havia vento. Ficou ali, parado, durante 2 minutos, com os sentidos em alerta total. Até que, pelo canto do olho, viu uma figura deslocar-se, lenta e silenciosamente, por entre as árvores. Quando focou o olhar, a figura estava perfeitamente imóvel, 30 metros, para o interior da floresta, a olhar para ele. Sentiu uma onda de pânico. Tentou distinguir pormenores. Viu um rosto escuro, ossudo. Parecia ser um anão. Não teria mais de metade da altura dele. E vestia qualquer coisa que parecia uma túnica de ramos de pinheiro e musgo. Um troll da floresta? Um duende? Conteve a respiração. Os cabelos eriçaram-se-lhe na nuca. Então piscou os olhos 6 vezes e sacudiu a cabeça. Quando voltou a olhar, a figura tinha-se deslocado cerca de 10 metros para a direita. Não está ali ninguém. Sabia que estava a imaginar coisas. E, no entanto, distinguia perfeitamente a figura no meio das árvores. De súbito, o estranho ser moveu-se, aproximou-se. Parecia estar a deslocar-se em rápidos saltos, num semicírculo à procura da melhor posição para atacá-lo. O loiro avançou apressadamente para a cabana. Bateu à porta com um pouco mais de força do que tensionara. Mal ouviu vozes no interior, o medo desapareceu. Olhou por cima do ombro, viu apenas árvores. Mesmo assim, só soltou a respiração quando a porta se abriu e Nils Bjurman o convidou delicadamente a entrar. Miriam Vu ofegava quando voltou a subir as escadas depois de ter levado para o depósito de reciclagem na cave o último saco de lixo com as tralhas que Lisbeth tinha deixado. O apartamento estava clinicamente limpo e cheirava a sabão, a tinta e ao café que Lisbeth acabara de fazer. Estava sentada num banco a olhar pensativamente para o apartamento nu, de onde as cortinas, os tapetes, os talões de desconto presos à porta do frigorífico e a habitual lixeira do vestíbulo tinham desaparecido como que por milagre. Ficou espantada ao descobrir que parecia muito maior. Mimi e Lisbeth não tinham o mesmo gosto em matéria de roupas, mobiliário ou estímulos intelectuais. Mais exatamente, Mimi tinha gosto e opiniões muito definidas a respeito de como a sua casa devia ser, que mobílias queria e que roupas usava. Lisbeth, na opinião de Mimi, não tinha gosto. Ponto final. Depois de Mimi ter examinado o apartamento na Lundagatan com uma minúcia digna de um agente imobiliário, tinham discutido a questão. E Mimi decidira que a maior parte da tralha tinha de sair. Especialmente o horroroso e sujo sofá castanho da sala. Queria Lisbeth conservar alguma coisa? Não. Depois disto, e durante 2 semanas, Mimi passara longos dias, além de várias horas por noite, a deitar fora móveis velhos, a limpar armários, a esfregar soalhos, a pintar as paredes da cozinha, da sala, do quarto e do vestíbulo. E também envernizar o soalho da sala. Lisbeth não tinha o mínimo interesse nessas tarefas, mas aparecera várias vezes para ver Mimi trabalhar, fascinada. Por fim, o apartamento ficara vazio de tudo, exceto de uma pequena e sólida mesa de cozinha, que Mimi tencionava lixar e pintar. 2 bancos, também de madeira, de que Lisbeth se apropriara quando um outro morador do prédio resolvera limpar a arrecadação, e um conjunto de estantes na sala, que Mimi achava que valia a pena pintar. Mude-me este fim de semana, a menos que tenhas mudado de ideias. Não preciso do apartamento. Mas é um ótimo apartamento. Quer dizer, há apartamentos maiores e melhores, mas este fica mesmo no centro de Zoder. E o condomínio é uma ninharia. Lisbeth, estás a perder uma fortuna não o vendendo. Tenho o suficiente para me governar. Mimi calou-se, sem saber muito bem como interpretar esta seca resposta. Onde é que estás a viver? Lisbeth não respondeu. Pode-se visitar-te? De momento, não. Lisbeth abriu a mochila e tirou de lá uns papéis que estendeu a Mimi. Já tratei de tudo com o condomínio. A maneira mais fácil é registar-te como minha companheira e dizer que vou vender-te metade do apartamento. O preço é uma coroa. Tens de assinar o contrato. Mimi pegou numa caneta e assinou, acrescentando a sua data de nascimento. Mais nada? Mais nada. Lisbeth, sempre achei que eras um pouco esquisita. Tens consciência de que acabas de oferecer-me metade deste apartamento? Adorava ficar com ele, mas não quero entrar numa situação em que tu de repente te arrependes e isso cause problemas entre nós. Nunca vai haver problemas entre nós. Quero que vivas aqui. Por mim, está tudo bem. Mas sem nada em troca, estás completamente chanfrada. Ficas encarregada do meu correio. É essa a combinação. O que vai ocupar-me para aí 4 segundos por semana. Tencionas aparecer de vez em quando para fazer amor? Gostaria muito, mas não faz parte do contrato. Podes dizer não sempre que quiseres. Mimi suspirou. E eu que começava a gostar da ideia de ser uma mulher por conta. Tu sabes, ter alguém que nos oferece um apartamento, paga as contas e aparece de vez em quando para um pouco de exercício na cama. Ficaram sentadas em silêncio durante algum tempo. Então Mimi pôs-se resolutamente de pé, foi à sala e apagou a única lâmpada que pendia do teto. Chega aqui. Lisbeth seguiu-a. Nunca fiz amor no chão de um apartamento acabado de pintar e sem mobília. Vi uma vez um filme com Marlon Brando sobre um casal que o fazia em Paris. Lisbeth olhou para o chão. Apetece-me brincar, disse Mimi. Estás com disposição? Estou quase sempre com disposição. Acho que esta noite vou ser uma cabra dominadora. Eu é que mando, déspete. Lisbeth sorriu. Despiu-se. Demorou cerca de 10 segundos. Deita-te no chão, de barriga para baixo. Lisbeth obedeceu. O soalho estava frio e fez-lhe pele de galinha. Mimi usou a t-shirt dela com a frase: tenho o direito de permanecer calado, para lhe amarrar os pulsos atrás das costas. Lisbeth não conseguiu impedir-se de pensar que aquilo era muito semelhante ao modo como Nils Cabrão de Merda Bjurman amarrara 2 anos antes. As semelhanças acabavam ali. Com Mimi, tudo o que sentia era uma excitante expectativa. Deixou-se manobrar docilmente quando Mimi a fez rolar até ficar deitada de costas e lhe abriu as pernas. À escassa luz que entrava pela janela, viu-a puxar a t-shirt por cima da cabeça, fascinada pelos seios dela. Mimi usou a t-shirt que acabava de despir para lhe vendar os olhos. Lisbeth ouviu o restolhar de roupas. Segundos mais tarde, sentiu a língua de Mimi no ventre e os dedos dela entre as coxas. Estava excitada, como não lhe acontecia havia já muito tempo. Fechou os olhos por baixo da venda e deixou Mimi marcar o ritmo.